Recebo aqui no estúdio o Josimar Paiva, ele que é técnico de relações com o mercado do Senac aqui na cidade de Foz. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Vamos falar um pouquinho aí sobre uma atividade, né, que o Senac vai promover aqui em Foz do Iguaçu agora, no dia 6 de novembro. Vai ser uma feira de profissões? Isso, exato. 6 de novembro o Senac promove então essa feira anual, voltada para falar sobre os cursos, debater os nossos cursos técnicos e passar informações sobre carreira profissional e orientação profissional para quem está querendo ingressar ou quem está querendo mudar de área. Inclusive, tem uma programação bem variada aí durante este evento, além da feira em si. Vocês vão fazer palestras, talk show, debates, enfim. Até gostaria que você detalhasse isso para os nossos ouvintes. Exato. A feira ela começa, inicia no dia 6 de novembro, né, às 9 horas da manhã, com a palestra magna. Essa palestra é voltada para falar sobre a carreira. É, o primeiro passo para uma carreira está no Senac. Essa palestra será com o professor Isaac Aquel Sobrinho, que foi ex-reitor do UFPR. E na sequência nós teremos algumas oficinas, workshops com alunos que foram formados pelo Senac, que estarão lá falando das suas carreiras, das suas profissões e demonstrando o que eles fazem durante o dia a dia. Pela manhã nós teremos duas palestras, né, uma de turismo e uma de gastronomia. E na sequência, logo após o almoço, nós teremos mais. Será também voltada para gastronomia, turismo e um workshop de confeitaria fina, para quem tem interesse. Às 17 horas, nós teremos uma demonstração prática de design de barba e corte masculino, que agora o pessoal tá gostando bastante da área de beleza, né? Então, para quem tem interesse em conhecer um pouco mais, pode vir. À noite, nós teremos o talk show, que será um debate entre profissionais da área de eventos e turismo para conversar sobre as demandas que Foz do Iguaçu tem e sobre o mercado de trabalho. Então, o profissional de eventos e as suas oportunidades será o tema da palestra. Lá pelas 19 horas, logo depois da palestra, junto, na verdade, com a palestra anterior, nós teremos também uma palestra sobre enfermagem, para falar do papel do técnico em enfermagem e seu potencial de empregabilidade, que é uma outra área muito boa aqui na região de Foz do Iguaçu. E nós finalizamos a noite com uma oficina de teatro, que vai tratar o assunto, né, do teatro na cidade de Foz do Iguaçu em si, com uma oficina, e também falar do nosso curso técnico em teatro, que é uma novidade aqui para a região. E durante o dia nós teremos outras atividades interativas, como jogos, né, jogos de tabuleiro e outras apresentações. Pois é, e o Senac é uma das instituições aí com maior conceituação no mercado, né? Isso já há várias décadas e não só aqui em Foz do Iguaçu. Gostaria que você falasse um pouco das opções disponíveis hoje para os moradores aqui da cidade. Quais são os cursos técnicos que vocês oferecem à população? E também, né, destacar aqui que a empregabilidade, né, das pessoas que se formam nos cursos técnicos do Senac acaba sendo bastante alta, né? É, sim. Nós fizemos um levantamento que mais de 70% dos nossos ex-alunos, dos alunos egressos do Senac, já garantem uma ocupação no primeiro ano após a conclusão do curso. E seguindo isso, nós estamos sempre com novidades. Uma é esse curso de teatro, né, que nós vamos trazer, curso técnico. O tradicional, já curso técnico em enfermagem, também estaremos aqui para Foz do Iguaçu mais uma vez. Curso de finanças, quem tem interesse em entrar na área de finanças, teremos um técnico em finanças, são os cursos presenciais. E uma especialização em instrumentação cirúrgica para quem já é formado na área de técnico em enfermagem ou graduado em enfermagem e quer se especializar nessa área de instrumentação, que é uma área bem importante também para Foz do Iguaçu. Fora esses cursos que eu falei, nós temos diversos cursos na área de gastronomia, turismo, hospitalidade, beleza. Então a gente segue sempre aquele rigoroso padrão para que mantemos a qualidade que já é vista e já é reconhecida há mais de 70 anos. Nos cursos como, por exemplo, o curso de cabeleireiro, né? O curso de cozinheiro que está acontecendo no Senac, que nós traremos também para o ano que vem. A programação está sendo formada agora para o início do ano, e quem quiser mais informações, nós estamos abertos também, pode ligar no Senac no telefone 3521-6200 e se informar, que nós passaremos todas as informações necessárias para que a pessoa possa ter uma carreira de sucesso. Na área da gastronomia, o Senac tem vários cursos disponíveis aqui para a população de Foz do Iguaçu, periodicamente sendo renovados esses cursos? Isso, por exemplo, para o dia 5 de novembro, nós temos cursos de panetones, né, roscas, bolos e panetones, para para o final do ano, né? Agora no Natal, então nós temos esse curso aberto. Preparo de pães também, nós temos um curso para o dia 5, e cozinha brasileira. São cursos que estão voltados para a gastronomia, são cursos rápidos, para que a pessoa possa dar aquela oxigenada na carreira, aprender uma ferramenta nova, um curso novo ou uma técnica nova com os nossos instrutores. Inclusive, até essa semana agora, não sei se já passou, tinha um curso até de enfeites de Natal ali, né? Exato. Na verdade, esse curso é hoje. É hoje, né? Sexta-feira. Isso. O pessoal já fez a inscrição. As inscrições foram encerradas, nós não temos mais vagas. O pessoal gostou muito dessa iniciativa do Senac. Acontece hoje, às 14 horas. Mas, infelizmente, nós não temos mais vagas. Mas quem quiser conhecer mais o Senac, pode nos visitar na rua João Rover, 160, ali atrás da prefeitura, na frente da Praça da Marinha, que nós temos outras possibilidades ainda para o final do ano. E olha, vamos deixar a dica aqui para você, né, que essa feira de profissões que acontece no dia 6 de novembro, tem até um aviso aqui, a participação é gratuita, mas existe até a limitação de vagas em algumas atividades, ou seja, a recomendação para que as pessoas procurem já a informação e desde já reservem a sua participação. Exato, pode acessar o nosso site, né, o www.pr.senac.br/profissões, e lá nós teremos esse cronograma, essa programação que eu falei com as quantidades de vagas disponíveis. Cada curso tem. Você pode entrar, clicar e fazer a sua inscrição. Pode ter já login ou pode fazer a inscrição sem login. Não tem problema. Conversei aqui com o Josimar Paiva, ele que é técnico de relações com o mercado do Senac aqui em Foz do Iguaçu, falando aí das várias atividades existentes aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Nós que agradecemos. O Senac se sente muito privilegiado em participar das programações da RCI.